Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. As novas vai chover, playboyzada vai chorar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. Acende o narguilé, bota fumaça pro ar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. As novas vai chover, playboyzada vai chorar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra pular. Regula esse grave pros moleque viajar, deixa os boy falar. Que nós é marginal enquanto fala da minha vida. Faço as novas passar mal. O bang é louco, tio, aqui nós bota pra fuder. Carreta rebaixada, as dona gata quer rolê. Parece que flutua com os neguinho cara de mal. Zóio de tandera, telas nave passa mal. Moleque estrignado em cada nave da função. É só moleque doido fazendo tremer o chão. Combinação perfeita, pode pá que é nós que tem. Carro rebaixado, grave bom, nota de 100. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. As novas vai chover, playboyzada vai chorar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. Acende o narguilé, bota fumaça pro ar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. As novas vai chover, playboyzada vai chorar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. Acende o narguilé, bota fumaça pro ar. Vai, solte o som, nego, e deixa o grave ecoar. Prepara o narguilé, bota fumaça pro ar. As dona gata quer rodar no carro dos maluquim. Playboy fica bolado com a carreta do neguinho. Que nós é foda, Joe. Patrícia quer navegar no banco da minha nave, quer que a faça viajar. Ela chega com os playboy, mas se vai com os maluquim. Patrícia do olho azul se amarra mesmo é no pretinho. A fita é grave, Joe. Acelera o coração, tiozinho fica louco quando passo no portão. A casa inteira treme no gingado dos papão. Playboy se esconde e chora, as novas corre pro portão. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. As novas vai chover, playboyzada vai chorar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. Acende o narguilé, bota fumaça pro ar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. As novas vai chover, playboyzada vai chorar. Solte o bass, nego, bote os falantes pra quicar. Acende